O cordeiro ou o cabrito será sem mácula um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro, o cabrito será sem mácula. Um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6. Apenas uma observação antes de meditarmos na mensagem desta programação. O cordeiro ou cabrito deveria ser macho. E Deus sempre observou este detalhe no ministério. No sacerdócio, Deus não mandou uma filha, Jesus não chamou uma apóstola, e Paulo, por fim, deixou bem claro que somente homem deve subir no púlpito e ensinar a palavra. Homem que seja marido de uma só mulher e que dirija a sua própria casa. Vale a pena lembrarmos disso. Um macho e não uma fêmea. Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Isto está implicando originalmente o sacerdócio. Mas, ouvintes, vamos na questão do tipo. O cordeiro deveria ser macho, sem mancha, sem mácula alguma. Por quê? O pão também seria asmo, sem fermento. Isso nos faz lembrar, mais uma vez, os sete períodos da igreja. Porquanto eles estariam comendo pão asmos por 7 dias. Agora anotemos para o nosso enriquecimento espiritual, nosso crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ciência de Deus. Quando nós podemos encontrar no Velho Testamento o que é tanto Bíblia quanto Novo, o tipo verdadeiro de Cristo. Como seja, este cordeiro sem mácula, o sábado, etc. Tudo no tabernáculo representava Cristo. Isso é ciência de Deus. Sem a ciência de Deus, nós ficaríamos matando cabritos e cordeiros. Sem a ciência de Deus, nós ficaríamos guardando um dia, como sábado, ou qualquer outro dia. Sem a ciência de Deus, nós daríamos mais honra nos cravos que pregaram Jesus na cruz, no lençol, como diz a história, que está em determinado lugar, como coisa santa. Daríamos mais lugar a estas coisas, a objetos, a Bíblia do profeta, o chapéu do profeta e demais coisas, do que a própria palavra ao significado daquilo. Nem mesmo o sepulcro de Jesus, que está vazio ali, pode salvar a quem quer que seja. Você pode até dormir ali dentro daquele sepulcro, tirar pedra dali e fazer relíquias, lembranças de Jerusalém, e dizer: eu já dormi dentro do sepulcro onde Jesus passou 3 noites. Nada disto resolve. Isto pouco interessa, ou nada vale em relação à nossa salvação. O sacrifício foi o sangue do Cordeiro sobre a porta. Isto nós encontramos neste mesmo capítulo 12 de Êxodo. O sacrifício foi o sangue do Cordeiro sobre a porta. Cordeiro macho, sem mácula alguma. E recordem, o Cordeiro foi morto, o qual é um tipo de Cristo. Poderíamos tomar muito tempo sobre esse assunto. Mas agora note isto. O Cordeiro foi Cristo em forma figurativa, o Cordeiro animal. Ele haveria de ser macho, vale a pena sempre, porque a Bíblia fez questão disso, não fêmea, porque é tipo do sacerdócio. O primogênito da ovelha mãe. A mãe, a fêmea, tem uma missão: dar luz. Ana não foi profetisa para Israel. O seu filho é que foi um profeta, a mãe de Samuel. Ela não foi uma sacerdotisa, até que profetisa ainda poderia ser, como temos a Ana ali em Lucas, que era uma mulher profetisa. Mas ela não foi uma sacerdotisa. Notemos isto. Aqui está. O Cordeiro foi Cristo em forma figurativa. Ele haveria de ser macho, o primogênito da ovelha mãe. Tinha que ser seu primogênito. Ele tinha que ser examinado primeiro, para ver se tinha algum defeito. Agora notemos isto. Cristo foi provado, e foi o primeiro cordeiro da ovelha mãe, a Virgem Maria. E com o que foi provado? Satanás veio contra a palavra. Provado de que forma? Lhe oferecendo todo o reino político, todo o poder político. Eu não sei onde estão aquelas pessoas que dizem que têm Cristo e não podem ver estas coisas nas Escrituras. O que Jesus rejeitou, eles estão catando as fagulhas. De tudo que Jesus rejeitou, eles estão dando a vida por uma fagulha apenas. Satanás veio contra a palavra, lhe oferecendo coisas, tentando o seu poder, tentando um espetáculo público, fazer pedras virarem pães e assim por diante. Agora, quando ele golpeou a Eva, ela caiu, na verdade. Quando golpeou a Moisés, ele caiu. Porém, quando encarou a Cristo e tratou de citar as Escrituras erradamente, então encontrou que este não era Moisés, não era uma Eva. Ele foi provado. O que fez? Retornou e disse: se em verdade tu és filho de Deus, me tem dito que tu operas milagres e também me tem dito que o Messias faria estas coisas. Agora, se assim é, vamos, você está com fome? Você precisa disto? Veja como ele é oportunista. A igreja está precisando de apoio? De que a igreja está precisando? De mais dinheiro? De mais prédios? De mais subvenções? De que essa igreja natural aí está necessitada? Para terem tantos salvadores dela, tantos interessados por ela? Não lhe falta nada, ela é rica, ela é laodiceiana. Estou rico e de nada tenho falta. Regala-te, alma, teu celeiro está cheio. O que está faltando para a igreja, meu irmão, é poder de Deus, é a vida de Cristo, porque o demais ela tem tudo. Ela não está passando fome, porque ela já caiu na tentação há muito tempo. Ela já creu no engano desde que rejeitou a mensagem do dia. Isto é certo, o que está lhe faltando não é uma nova versão da Bíblia. Não é mais um prédio novo, nem mais uma torre ali. Grandes elementos vocês têm. Eles estão estudando dia e noite para serem chamados doutor fulano de tal, doutor ciclano de tal, doutor pastor, doutor reverendo, doutor evangelista, doutor dali, doutor daculá. Um pescador não poderá falar daqui a pouco, não é? Ah, o pescador daqui a pouco não poderá falar mais. O laico, mas de onde parte isso? Da doutrina nicolaíta. Isso é Satanás enganando a igreja, enganando a Eva do século XX. Você tem que saber que quando badala um sino ali anunciando um defunto, foi tudo culpado por uma dúvida na palavra, uma torção da palavra. Quando você ouve uma ambulância tocando a sirene, você sabe que o culpado disso tudo foi aquela dúvida na palavra. Filhos espúrios, sangue na terra, cadeias, hospitais, filas enormes para tratamento de saúde, miséria, fome, guerra. Há pouco estava ouvindo uma pergunta fazendo menção do caso de mocinhas que morreram assassinadas nos grandes centros. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, crimes misteriosos. O repórter ia falando o nome de cada um, lembrando, em síntese do caso, e no fim ele fez a pergunta: quem é o culpado? Quem pode responder? A resposta não surgiu, nem tampouco pode surgir. Isto é certo. Agora veja, ela tem caído no engano de Satanás. Ela tem caído numa rede. Salomão viu isto. Salomão viu isto. Todos os profetas de Deus viram isto. Ela tem caído na rede de Satanás. Mas eu pergunto, o corpo de Cristo se dobraria diante desse engano? Se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Não é possível, porque Cristo está neles. O Cordeiro morreu para que a vida fosse transferida para o seu corpo. O Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre o crente individualmente, lhe dando a vida do Cordeiro, a natureza do Cordeiro, o olhar do Cordeiro, o falar do Cordeiro, o andar do Cordeiro. Fé, virtude, conhecimento, temperança, etc. Agora, se é assim, disse Satanás a Jesus, você está com fome, você está precisando. A pergunta continua, de que a igreja está precisando? De que ela está necessitada? Está necessitada do poder de Deus. Não de fazer pedras virarem pães. Não está precisando de mais nenhuma coisa terrena, porque ela já tem demais. Ela já tem todo o amparato. Jezabel não estava precisando de mais nada, senão de poder para matar Elias. Herodias não estava precisando de mais nada, por isso quando o rei ofereceu a metade para aquele sistema, filha da grande prostituta, o que foi que ela disse? Pede a cabeça do profeta. Isso aí que ele tem já é nosso. Nós estamos casadas com ele. ele se interessou muito por você, porque você é esbelta. Você tem um corpo atraente, minha filha. Agora nós vamos mandar nele duplamente, sou eu e você. É a mãe e as filhas, casadas ilicitamente com Herodes. Para que ela quer? Ela quer poder, agora é para trancar a boca da verdade, para tapar a verdade que fere o seu pecado. É para isso que ela quer poder. Mas para que o corpo de Jesus quer poder? É para fazer uma manifestação pública? É para atrair multidões? É para angariar fundos? É para fazer uma grande filantropia? É para cair na graça do mundo? Não. O corpo de Jesus Cristo quer e terá o poder para subir. Subir para as bodas do Cordeiro. Porque levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Não pense que a igreja natural quer poder, senão para outra coisa, para fechar a verdade. Foi para isso que Herodias usou daquele poder que foi lhe otorgado naquela hora. Na hora suprema, o poder supremo lhe deu uma graça suprema, um poder supremo para matar o profeta de Deus, para trancar a boca que feriu o seu pecado. Porém, a graça de Deus, o poder supremo, a graça suprema, nos dá fé suprema para a hora suprema. Para a hora em que havemos de, se possível, dar-nos até nossa vida por esta verdade. É hora de você escolher. Segue a estrada larga, o caminho fácil, sem perseguição, todo bem amparado, e vai se deparar com o inferno, não importa se é protestante, seja o que for. Ou você escolhe a porta estreita, o caminho espinhoso e vai parar nos céus, nas bodas do Cordeiro. Satanás não disse que Jesus teria que amaldiçoar a Deus. Ele não disse isso para Eva. Você sabe qual foi o engano, não é? Ele vem sempre citando as Escrituras. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, foi a resposta de Jesus, quando Satanás disse, está escrito. Ele usou as Escrituras, porém, de uma forma poderosa e vindicada pelo Espírito Santo, Jesus revidou a Escritura falsamente proferida por Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, não de credo, não de dogmas, não destas coisas, porque isso não dá vida, isso quer dizer morte. Então, por meio de quê? Por meio de toda a palavra. Uma parte da palavra? Não, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com isso, o homem tem vida eterna, mas sem isto, o homem não viverá, não terá vida eterna. O Cordeiro foi provado para ver se havia algo no qual podia tropeçar, mas não havia, por isso não tropeçou. Não havia nada nele no qual ele poderia tropeçar. Isto é verdade? Sim, perfeitamente. Por isso ele não tropeçou. Ele foi provado em tudo. Ele foi tentado em tudo. Agora, se ele está em nós, Paulo disse, somos mais do que vencedores em todas estas tentações. Estas tentações de Satanás. Este engano que ele está, este laço. O Salmo 91 diz, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Do engano religioso. Mas esconda-te aonde agora? Numa igreja? Mais velha ou mais nova? Numa igreja milagreira? Numa radical? Numa liberal? Numa legalista? Ou numa outra qualquer? Não! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluias! Glória a Deus! Amém!